CFMC no cinema. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Conversa fiada, matou carambola no cinema. Um podcast do Cultura Pop a Rigor. Eu sou o Marcos e estão comigo aqui a Adri. Olá. E o Dré. E aí? No programa de hoje nós vamos falar novamente de um filme original e um remake. Mas dessa vez vai ser diferente, né? Porque geralmente, né, quando a gente faz esse tipo de programa é para esculachar o remake e enaltecer o original, né? Já fizemos com Meninas Malvadas, O Corvo. Isso, teve O Corvo. Dessa vez vai ser diferente, né? Dessa vez a gente vai enaltecer o remake e não vai falar assim tão bem do original, né? É, mas continuamos do contra, né? Porque... Sim. a maioria não concorda com a gente. A maioria critica o remake e fala como se o original fosse algo realmente bom, né? Sim. Bom, mas então vamos falar dos filmes, né? Eu nem disse o título aqui do que a gente vai falar nesse episódio. Tudo, né? Vai estar no título do programa. É, as pessoas já vão começar o programa sabendo do que a gente vai falar, né? Mas no episódio de hoje a gente vai falar de Nikita, Criada para Matar, de 1990. E seu remake, Assassina, de 1993. Nikita, dirigido pelo Luc Besson, né? Também fez depois filmes que eu gosto muito, O Profissional, O Quinto Elemento, o Joana Dark, né? Que é muito criticado, mas eu gosto muito desse filme. É, claro, engraçado que muita gente fala assim do Nikita como se fosse um grande filme, mas que desde ali que eu acompanho a crítica, né, ali desde os anos 90, né, quando eu comecei a ler as minhas primeiras críticas, que o pessoal descia o Mário no Luc Besson. Também. É, isso é curioso, que o Luc Besson tá longe de ser assim um queridinho aí do coisa. Inclusive, muito criticado, porque a galera costuma dizer que ele é muito americanizado, né? Tem um estilo de filmar hollywoodiano, né? Como muito disso, né? Enfim. É engraçado como, pra criticar o remake, ela até exalta até o Luc Besson. É, assim, nos anos 90, quando estou profissional, pô, eu me lembro de uma crítica que terminava o cara falando assim: nesse ele quase acertou, talvez o próximo seja bom. Pô, profissional. Pô, profissional, mas então, a gente vai falar aqui dos dois filmes ao mesmo tempo, né? Até porque eles são bem parecidos, né? Sim, a história é a mesma. Então vamos aqui no mesmo esquema aí que fizemos nos programas anteriores. E hoje tem participação felina, né? A participação felina hoje tá de paz. Sim, vocês estão ouvindo aí, o gato cantou. O Cauro, ele tá se preparando aí as técnicas vocais dele, que ele vai lançar um álbum em breve. Se chama Miau Miau. Bom, mas vamos à sinopse dos dois filmes. Peguei aqui no The Movie Database. O Nikita é a história de uma jovem violenta criminosa julgada e condenada pelo assassinato de um policial. Ela é treinada para matar e transformada em mercenária com o objetivo de assassinar alvos perigosos para o governo por razões de Estado. Em troca de suas missões secretas, ela recebe a oferta de alívio de sua sentença. A sinopse é assassina. Maggie é tudo aquilo que a sociedade condena. Desassustada e viciada em drogas, ela foi condenada à morte por assassinato. Próximo ao momento de execução, ela tem a chance de salvar sua vida, aprendendo a matar para uma agência secreta. Caso contrário, será executada como a justiça determinou. Depois de meses, Meg é transformada em assassina profissional, perfeita e sedutora, com uma missão: eliminar vítimas de elite. A assassina é um thriller psicológico regado a muita ação e suspense. Assassina, dirigido por John Barton, é diretor aí que já era das antigas, né? O filme mais famoso, Os Embalos de Sábado à Noite. Dirigiu também Os Jogos de Guerra e Tocaia. E mais recentemente descobri que ali pelos anos 2000 está dirigindo episódios de série de TV, né? Que dirigiu episódio de Arrow, Supernatural. É, a própria série do Nikita. A mais nova, né? Sim, essa é a mais recente. Acho que o Dr. House ele dirigiu episódios também, se eu não me engano. Não vi o nome dele. Que Nikita, além do remake, né? Gerou também mais duas séries, né? La Femme Nikita ali nos anos 90 e tem uma outra, né? Ali. Pela década de 2010, né? Com a Meg Kill. Essa de 2010 eu não cheguei a ver nenhum episódio. Eu também não. Tenho até curiosidade pra ver como é que é, mas não cheguei a ver nada. Dos anos 90 eu assisti o piloto, achei horrível. A gente viu o piloto, foi horrível. Era um piloto mesmo. Muito ruim. Era muito ruim. Bom, mas então vamos falar um pouco aqui dos filmes. Vou começar falando do elenco, né? Bom, o elenco dos dois filmes é bem bacana, né? Até se você ver assim, são quase os mesmos biotipos, né? Com exceção ali do Jean Reno e do Harvey Keitel. Que são biotipos. Diferença de altura é bem grande, mas sim, o elenco de ambos é bem bom. Sim. Aqui no elenco principal, né? A Nikita é a NPR Hero. Aí na assassina, a protagonista é vivida pela Bridget Fonda. O namorado da Nikita, o Marco, é vivido pelo Jean-Luc Senkret, conhecido no cinema francês. Aqui no assassino, o namorado é o JP, que é o Demonte Mouron, que ia ficar um pouco mais conhecido depois, né? Casamento do Meu Melhor Amigo e tal. O Nikita, o Bob, é vivido pelo Chuck Cary, que faleceu recentemente, inclusive, né? E Sim. Botar uma porrada de filmes aí. Já nasce assim no Bob, vivido pelo Gabriel Byrne. Temos a professora de etiqueta, né? E é vida, né? Por duas atrizes da antiga, né? Na Nikita é a Armand, vivida pela Jenny Moreau. E no Assassino é a Amanda, vivida pela Anne Bancroft. Victor the Creamer é vivido pelo Jean Reno, no Nikita. E no Assassino é a participação ali especial do Harvey Keitel, que aliás faz um limpador também, mais boa praça no Pulp Fiction depois, né? Sim, sim. A mesma função. Ali na... É a mesma ideia, né? Mas ali no Assassino, ele... antes de limpar, ele suja muito também. E no Pulp Fiction ainda salva o trabalho. Na verdade, quem fazia o trabalho era o John Travolta. Ele dava a ordem. Ele coordenava. Ele dizia o que fazer. Ele dizia o que fazer. Ele podia, inclusive, ele não precisava nem ir lá. Ele podia, se fosse os dias de hoje, ele podia gravar um tutorial. Mandar um link. É que ele mesmo não se sujava. Né? Bom, mas então, vamos comentar. A gente puxa um filme, puxa outro, né? Uhum. Então. Começa aí, só para comentar mesmo, né, pelo o elenco mesmo, né, como a gente falou, os dois filmes têm um elenco excelente, né, só que como a gente vai comentar a fundo aí ao longo do programa, né, eu acho que na Assassina todo mundo tem, assim, uma oportunidade maior de brilhar mais, né, do que no Nikita. Sim, porque, né, eu estava lendo até uns reviews lá no IMDb, né, coisa e tal, né, uma das coisas que o pessoal mais repete, né, para falar do Assassino é que é uma cópia, né, carbono do Nikita, é igual, é um filme desnecessário, porque é igual e tal, só que não é bem assim, não, né? Tipo, a história é a mesma, né? Você leu as duas sinopses aí, sim, a história na base é a mesma, né? Mas tem muitas diferenças, né, ao longo dos filmes, né, em como essa história é contada, que pra mim, pô, faz uma grande diferença mesmo, assim, pra mim deixou o Assassino bem superior, né? Mas vamos, né, comentando aos poucos. O Nikita, sempre, né, que eu vou assim rever, né, os dois filmes, eu meio que esqueço assim, porque é que eu gosto menos do Nikita do que eu gosto de Assassino. E aí quando, né, eu tô revendo o filme, passa, né, aquela parte inicial, né, depois do tiroteio no restaurante, aí eu começo a me lembrar por que que eu gosto menos. Sabe, é aquele caso do filme que você assiste, aí tem ali, né, as coisas que você gosta, mas aí tem outras que você, pô, eu mudaria isso aí. Não curto tanto isso. E aí, quando eu vejo o remake de Assassina, parece que os caras me entenderam. Sim, porque ele tem, assim, tudo que o Nikita tem de mais legal, cenas como, por exemplo, a do restaurante, né? Coisa e tal. Só que ele... parece que corrige, né, várias coisas que eu não gosto no Nikita. E mesmo essas cenas assim, que tem no Nikita, eu gosto mais da versão do Assassino. Ah, por uma série de razões, assim, tipo enquadramentos, mise-en-scène mesmo, enfim, uma série de razões, parece que o assassino faz melhor, né? Sim. Até diálogo, Tem assim, eu acho que diálogos, nisso trilha tem um sonora. Sim, tem vários pontos da trama, né? Vários elementos ali que são desenvolvidos em Nikita e na assassina, que parece que é a mesma coisa, mas não é, que você presta atenção nos diálogos e no que vai acontecendo. Você vê que está muito mais redondo no que acontece na assassina. Tem algumas coisas ali que vai no desenvolver da trama em Nikita que não está batendo, que na assassina é melhor desenvolvido. E, na verdade, isso aí de falar que é muito igual, você vê que, principalmente, você vê que o final é diferente, né? É tipo, né? É como se acontecesse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tá acontecendo de uma forma totalmente diferente do que acontece no Nikita. E uma forma que, no meu entendimento, funciona bem melhor, por sinal. O final, né? A ação final ali é o que muda mais. Sim. Assim, mesmo durante o filme, assim, o tempo todo, tem diálogos ali que são diferentes e apresentam os personagens de outra forma. Pô, eu penso, né, a gente falando, né, que o remake é hollywoodiano demais, que o Nikita é um filme mais cru, mais psicológico. E, tipo, eu não vejo isso em Eu não vejo isso Nikita. também, não. Pô, assim, assim, parece que você vai ver, nossa, é um filme mais pesado, mais denso, mas eu não consigo ver isso. Eu acho uns diálogos ali que tem Nikita bem pobrezinhos. Eu acho É, assim que é muito pelo tanto é contrário. Tem umas coisas até meio bobas, assim. sim. Coisas que para mim, que os personagens fazem, que para mim assim não tem nada a ver, mas E na verdade, né, você vê que os roteiristas, né, e o diretor, enfim, da assassina, eles colocam algumas coisas ali na trama que deixa muito mais rico, que criou exatamente diálogos que constrói mais o personagem. Para mim, por exemplo, o modo como é inserido a Nina Simone, por exemplo, no filme, né, que inclusive é uma das principais atrizes sonoras e é inserido na trama através da história, né, da personagem, da Maggie. Então, e deixou ela uma personagem ainda mais rica, muito mais do que no Nikita, né? E você vê até, ela matou um policial, era drogada, vinha de uma família disfuncional pelo jeito, mas só isso, fica por ali, né? E uma coisa assim que eu não curto muito na Nikita é aquela coisa infantilóide ali que o Luke Besson coloca no Assim. na É assim, personalidade dela. ou seja, resumo, uma coisa que eu não gosto em Nikita é a Nikita. Pô, eu ia falar isso porque tem umas partes ali. Eu, inclusive, né, eu já tinha visto Assassina não sei quantas vezes, Nikita menos, mas também tinha visto não sei quantas vezes. E eu acho que cada vez que eu vejo Nikita eu gosto menos, porque aquelas partes ali que ela, por exemplo, acho que quando ela chega lá no apartamento novo, ou é quando vai para aquele hotel, não sei, que aí ela chega lá pulando e risinho, parecendo até meio retardada. Aquilo ali. Será que assim, qual o feed dela? Será? Fica assim, pô, essa é a assassina mortal deles, não sei o quê. Mas exatamente, né? Ela, desde lá do início, sei lá, ela parece que tem os chiliques, né? Igual desde lá, né? Quando eles prendem ela, que ela sai com uma flor. É engraçado você comparar as cenas, né? Porque, tipo assim, né? Que é o que eu tava falando, né? na superfície parece que é a mesma coisa, né? Mas se você realmente comparar as cenas, né? Nessa cena, a Maggie, né, ela parece, pô, é uma jovem desajustada, revoltada, né, com muita raiva, e que, né, a única forma de se expressar que ela encontra é brigando, né, e sendo agressiva, né, ela é o tempo todo muito agressiva, né, até ela começar, né, a aprender a controlar, né, os impulsos dela. Né? Agora, no Nikita, ela parece só muito infantil, gente. Tudo que ela faz, assim, parece, sabe, é chilique. Né? Ela grita, ela chora, né? Ela esperneia, mas assim, parece uma criança. Né? A parte do treinamento mesmo e tal, ela pô, parece uma criança birrenta. Quando ela começa a vingancinha dela lá, né, que durante o treinamento não querem, né, deixar ela sair da base. Pô, se ela apresentei o cara com um ratinho. É mesmo. Isso foi até cortado na assassina. Sim, né, porque... porque é ridículo. É, na assassina tem nessa parada também, né, que ela fica pô, chateada, né, porque não deixa ela sair, mas só que as coisas que ela faz é por isso que eu tava falando, né, que ela é agressiva, né, ela não tem, né, muito autocontrole e tal, né, então ela arruma briga, né, ela, né, cria confusão, né, e tal. Agora, no Nikita, tudo só assim, muito... parece, sei lá, uma criança. O mais legal, né, é que depois no profissional, né, a anti-heroína do filme, né, a Matilda é uma criança, e ela é bem mais durona que a Nikita. Sim, bem, mas... isso que é. Mas é o Luke Besson, ele tem um pouco esse problema, né, de às vezes colocar mulheres adultas, né, se comportando de um jeito que você pensa assim, pô, isso é uma criança, sabe? Que naquele filme, pô, esse nome agora. Aquele outro filme dele que é com Christopher Lambert, Isabela Gianni. Isso, Subway. Também tem o mesmo problema, né? Que a personagem da Isabela Gianni tem partes assim que ela tem uns ataques e você pensa, pô, é uma criança? O que é isso? Sei lá, eu acho que pra mim isso só fica legal em filme japonês. É uma coisa muito forçada, acaba deixando o personagem meio irritante, né? A Nikita mulher mesmo adulta. Mulher adulta com ataques de infantilidade só fica legal em filme japonês. Porque, pô, no final mesmo, né? Eu sei que falar do final do filme merece um capítulo à parte aí daqui a pouco. Ah, sim, eu vou falar. Mas, por exemplo, aí tá lá, aquele começa aquela briga deles lá com o faxineiro, né? E aí ela tá lá, tipo, com a mão na cabeça, chorando, né? Tá, tipo, é, tá, tipo, a confusão acontecendo e ela... pô, tava quase o Tonho da Lua ali, pô. Você fica se perguntando, por que que escolheram, né, essa mulher? O que que vira Mel? Exatamente, né? Tem uma coisa, né, que é uma diferença sutil, né, mas que eu acho que acaba sendo, né, central, assim, para diferenciar os filmes, né? É isso, né? Porque no Nikita parece que é uma coisa assim, né? Tipo, ela não serve para esse trabalho, né? Tipo, esse trabalho de assassina vai contra a natureza dela, que é essa natureza brincalhona, infantil e tal, né? No Assassina, é mais uma questão, né, de que eles, né, pela forma como ela matou o policial. Dá licença que tá tendo violência felina aqui. Vocês querem parar? Mas, voltando. Eles, né, acham aquela organização ali, pela forma como ela matou o policial, eles acham que, né, ela é uma assassina nata, né? Então eles vão treinar e tal, né? Só que, né, nesse treinamento, né, tudo que ela vê, não só, né, relacionado à luta e armas e tal, mas como ela pode se comportar na sociedade. E aí depois ela sai dali, ela tem consegue ter o apartamento dela. Enfim, na verdade, eles abrem um leque de possibilidades para ela, né, de coisas que ela, antes de ir para ali, ela não sabia que ela poderia ter. E agora, né, ela sabe. Então é mais do que uma coisa assim, tipo, ah, ela não serve para esse trabalho. É mais uma questão de ela não quer mais, ela não quer fazer esse trabalho, porque agora ela sabe que ela pode viver de outra forma, né? É que ela vai dar até para discutir Foucault ali com assassina. É verdade. Ela tem o, né, a partir do momento que ela tem a oportunidade de viver de outra forma, né? Ela fala isso, né, durante o filme, né, com o Bob, né, que ela mudou, né? Agora, no Nikita, fica muito uma coisa assim, sabe? Ela não serve para isso, ela tem uma outra natureza, né? E, sabe? Pra mim, a discussão é mais simplista do que na assassina. É. Inclusive, ela nem nunca chega a falar eu não quero mais, quero sair. Ela simplesmente tem o negócio lá no final e aí ela mete o pé. É, parece até que ela, que é mais uma coisa assim, de que ela ficou com muito medo. Ficou com muito medo, isso. E aí, né, não quer mais fazer, porque aquilo ali assustou ela muito, porque Porque o final é diferente, né? Depois dessa coisa, ela simplesmente volta para casa e tal. Isso. Aí realmente fica essa coisa, tipo, ela não serve para esse trabalho. Que inclusive tem a conversa lá com o namorado, né? Que era um gênio, né? Descobriu que ela fazia atentado e tudo mais. Aí fica uma coisa, parece que ele diz para ela, olha as suas mãozinhas. Não, esse diálogo é horroroso. Esse diálogo é horroroso. Você não serve para isso. E aí ela vai embora, aí que ela resolve fugir, ainda mais depois de todo o tiroteio lá. Essas mãozinhas delicadas de mocinha, não é pra pegar em armas, é basicamente isso. Essas mãozinhas tão pequeninas. Tão delicadas. É, tão coitadinha ela. Ai, muito cara, delicada, muito sensível. Se o chefe dela fosse o Kaufman, né, que era o da assassina, ela já tinha levado uma bala na cabeça. Porque, ia falar, essas coronas aí não servem pra isso. Mata ela, porra. Que o chefe do Nikita também é apagadão, né? O do Nikita não. E no outro é o Kaufman, que é aquele o Miguel Ferrer, né? Que também tem seus momentos também no filme. E ele já teria metido uma bala na cabeça dela, porque, pô, uma chorona que não fazia as coisas direito, pô. Pô, é porque você imagina, pô, uma organização lá de alto nível, né, que organiza assassinatos, atentados, né, com intenções políticas e tal. E aí, pô, vai escolher aquela menina que qualquer coisa tá chorando, qualquer coisa tá, sabe, perdendo a compostura. Não... Falando nas duas protagonistas, né, os dois filmes tem um momento ali que define a personagem, né, que é, né, a visão a visão dos Bobs, que a gente pode crer que é a visão dos roteiristas, né? E diretor, né? No caso, o Nikita, o Luc Besson, é o roteirista e diretor. Assassino, o diretor, o John Bada. O roteiro é do Robert Gretchen, que tem, eu vejo, o Alice já não mora aqui. Alice não mora mais aqui, né? Na ficha. E da Alexandra Seros, que... Mas ela só tem dois aqui na lista, né? Que é assassino. E o outro é o especialista, que a gente já falou aqui no podcast. Então já analisamos a filmografia dela. Mas então, tem a cena, né, que o Bob vai, né, jantar na casa dela com o namorado. E ali, inclusive, no Nikita não faz sentido. No Nikita é ela que convida. É, né? No Nikita eu acho que ela não gostava do namorado, não. Eu acho que ela queria fazer o ciúme ao Bob. Acho que ela gostou muito do Bob. Porque, porra, né? Convenhamos, o Bob, né? É, já tinha sacaneado ela na parada do restaurante, coisas assim, assim, é um cara que não dá pra confiar. E por que raios ela convida pra casa dela pra conhecer o namorado? Tá doido? Né? Que na assassina é ele que se convida, né? Aí, né, o namorado pergunta ao Bob, né, que o Bob tá se passando pro tio dela. Pergunta como era ela, né, na infância. Então, eles têm que inventar uma historinha. E a historinha da versão original do remake são completamente diferentes. Mas elas falam bem ali de como, né, se vê a protagonista, né? Que... Na Nikita, o Bob conta a história ali de que ela imitava sapo. É, dela lá brincando com as crianças. Fazendo molecagem lá. Né? Bem moleca. É, e já na versão americana, né, o Bob fala que ela... Que a Meg dominou uma égua selvagem, né? A unha. Sim, montava cavalo bravo. Fazendo. É, isso aí é bem legal, né? Que exatamente, né? São histórias, eles contam histórias diferentes e exatamente, né? Mostra não só a visão do personagem, né? Do Bob, né, sobre elas, mas é exatamente como, né, como o filme enxerga as personagens, né? E aí fica bem clara a diferença deles, né? No Nikita, ela, pô, fazendo molecagem, né, coisa infantil, e na assassina, pô, ela monta cavalo bravo, né? Ou seja, vê ela como uma amazona, né, uma guerreira. Falamos um pouco aí das protagonistas. Então vamos comentar um pouco aí as cenas dos filmes, que aí a gente acaba falando, né, dos outros personagens. Vamos começar ali pelo início, né? Ambas fazem parte da gangue ali e junto com os colegas, elas participam de um assalto a uma farmácia, né? Que é quando tem o tiroteio com a polícia, os comparsas delas morrem. E cada uma ali no seu estilo mata o policial, né? Sim. A Meg ali de forma já extremamente fria, né? Só sei que se ela manda o tiro, nem pisca. É. Embora nessa cena eu tenha que falar, dar um ponto pro Nikita também, porque os drogados de Nikita parecem mais excelentes do que os drogados franceses parecem bem mais excelentes. Sim, eu gosto muito da trilha no início lá da assassina, sim, né? Aquela coisa lá meio rock and roll, né? Não, é, toda a construção da cena eu prefiro mais no da assassina. Só esse detalhe mesmo que os drogados. Sim, que da assassina eu gosto mais da caminhada e tal. Sim. Essa vai tocando música. Mas sim, os drogados de Nikita são. Do Death Pony. É. Não, os da assassina são mais arrumadinhos. Pô, a prisão também, né? Pra onde ela, pra onde vai, de Nikita é muito mais legal, porque... Nikita é tipo um canil. Parece que estão guardados igual num canil. Agora, quando ela é interrogada, né? Lá pelo delegado, eu prefiro na assassina, né? Uhum. E a Nikita, ela se mete lá, né? Toma o tapa na cara, aí enfia o lápis na mão do cara e grita feito uma doida lá, né? Que o nome dela é Nikita. Uhum. Agora, eu gosto muito da Meg nessa cena, né? Quando o cara pergunta o nome dela, ela manda lá que é Meg Brojob. Ele dá um tapa na cara dela, policial, né? Ergue ela lá, e ela volta pra cadeira com um sorrisinho no canto da boca. Eu acho muito legal. Ali. É, eu gosto muito da vibe da personagem. É igual no... Na parte do treinamento, né? Quando tem lá a aula de karatê. E quando ela tá revoltada no Nikita, ela bate no cara e depois fica dando, né, uns passinhos igual uma doida lá de balé. Agora na assassina, ela distrai o cara lá, né? Fazendo um movimento todo patético. Aí quando ele se distrai, né, não tá levando a sério, ela vai dar uma porrada no cara. Então eu gosto muito dessa vibe da personagem. É, como a gente tava falando, né, ela é mais agressiva, né, o tempo todo, né. É, até ali mesmo, né, só na linguagem corporal, né, de quando eles vão... arrastando ela ali da sala, né, pra depor, né, com o delegado lá, com o policial lá, né, todo uma pose dela assim já mostra, né, essa agressividade, tá, que uhum. Na Nikita não tem. A Nikita é suicídio forjado, né, porque lá na França não tem, né, pena de morte, né. Isso, ela foi condenada à prisão perpétua. É. E usar na assassina fica mais fácil, né? Porque nos Estados Unidos tem a pena de morte, né? Então ela é condenada à morte. Gosto bem da sequência também. E então elas são levadas lá acordam, né? No tal de centro, né? A Nikita já acorda chorando lá, perguntando se ali é o paraíso. Ela achou mesmo que morreu. Perguntar se no céu tem pão. Nossa, que tempão. Já nessa cena, ela não todo tem a mesma reação. Aí o Bob vem e explica toda a história, né? Ela diz que vai pensar. Uhum. Ele sai, né? Aí depois volta para saber o que ela resolveu. E quando ele volta ao quarto dela, ele toma uma pancada pelas costas, né? Que é bem aquela coisa que a gente estava falando, né? Que assim, pô, você vai dizer que é a mesma coisa, a mesma cena. Nossa, mas o efeito é muito diferente. a porrada que a Meg dá lá na assassina. Pô, convence ali, com o jeito ali como ela domina, né? O Bob Esser pega ele de refém. É aquilo que a gente tava falando, né? Que, tipo, na superfície parece a mesma cena, né? Mas tem umas escolhas ali, né? De enquadramento, né? A própria atitude, assim, da personagem, que, pô, a assassina é bem mais legal no assassino. Sim. Até a parte que ela vai levando o Bob de refém e depois ele se livra e dá o tiro na perna dela. Tem toda aquela coisa, todo um ângulo melhor. É mais cinematográfico a coisa ali. Mas, que eu digo assim que o Nikita é um filme de não ação, sabe? Tem lá o esquema histórico e tal, mas quando ele chega assim em cena, assim, que é pra ser o ápice, né? Até aquela ação que assim, ela é muito mal resolvida. É, promete e não entrega, né? Então ali no treinamento elas vão ter aulas de arte marcial, com o computador, vai ter aula de etiqueta, e nisso somos, né, apresentados as personagens da Diane Moreau no original. E da Anne Bancroft no remake. E assim, novamente, eu gosto muito mais da personagem da Anne Bancroft. Os diálogos dela são bem melhores. No Nikita, sei lá, pra mim a personagem nada, ela realmente ela só ensina a etiqueta, sabe? Ela acaba ficando muito apagada. E agora... Tudo que ela fala é um clichêzinho, né? Um clichê, isso. E ela tá lá falando, se lamentando que tá velha. E aí o resto é assim, bem... E ela nem bem volta triste a aparecer depois, né? Aparece cena, bem menos. Então... Tem uma cena nova na assassina que acaba funcionando muito bem. Sim. Agora, na assassina, essas partes, na verdade, são importantes pra caramba, assim, pra construção da personagem, né? Que é ali que ela aprende, né, a controlar o temperamento dela, né? E que, né, ter um pouco de autocontrole também é um sinal de força, né, também, né, ela aprende a dosar, né, a força. Então, pô, é super importante para o personagem, assim, os diálogos são bem mais interessantes. Ela aprende que não deve se importar com coisas pequenas. Também, né? Vai salvar ela no final, isso aí. Mas, pô, o texto da assassina é muito melhor, sabe? A Anne Bancroft fala lá que ela tem que equilibrar o lado guerreiro, a guerreira com a poetisa, isso. Sabe? Sim. É diferente do filme original. E eu também onde vi que o fala daquela foi... coisa de. Só fala aquela coisa de. Ah, é da feminidade. Que você é jovem, né? Você é jovem, você tem que usar a beleza pra. É, né, mas, pra... É, mas eu até por um texto bem ruimzinho. Sim, sim. E aí, inclusive, eu não entendi por que ela bota uma peruca na Nikita, que é a mesma coisa do cabelo da Nikita, só que mais penteado. Ela só penteou o cabelo, então, gente. Na verdade, tem uma série de coisas em Nikita que eu não entendo. Daqui a pouco vamos falar de outra aí, né? Porque, né? Ter esse treinamento, ela ela quer sair um pouco da base, eles não deixam, e aí ela fica toda revoltada, né? Então, no original, ela faz uns desenhos lá no quarto e fica vendo filme antigo, né? Enquanto no remake, a Meg picha o quarto mesmo, né? O quarto tá todo pichado. Tá assistindo o videoclipe ali do El Seven. Tá vendo a MTV, né? Tá vendo a MTV, né? Tá tocando Evergrande lá toda altura. E nesse momento o Bob vai ter a mesma conversa nos dois filmes, né? Que antes ele teve o papo lá com o chefão, né? Que falou que se ela não se comportar, né, vai tomar bala. E aí, né, ela passa a se dedicar mais. E finalmente, né, ganha o direito, né, de sair ali da base, né, que ela não sabe, mas ainda faz parte do treinamento. Então o Bob vai levar ela, né, para jantar fora, né, num restaurante. Aí chega a outra parte que eu não entendi. Se o Bob ia levar ela pro restaurante, por que cagas d'água deixar ela de Anne Morrow ficar fazendo, apontando a mesa lá na pôs a mesa pra mim. Pôs a mesa pra ele sair. Que a Nikita pensa, né, que vai ser ali, aí senta na mesa e tudo, o Bob diz que não, que agora eles vão sair, mas por que que a mesa tava pronta ali, não avisaram a coroa? Pô, depois ele saiu, depois ele saiu, e nem ia usar o que ela fez. Aí quando eles viraram as costas, ela deve ficar, porra, de filho da puta. Deixa ela botar a mesa, porra. Ou foi tudo combinado, né? E ela se prestou a arrumar a camisa só pra fazer uma pegadinha com a gente. Enquanto na assassina, ela tava apenas ajudando ela, né, a se arrumar e tudo. E aí, inclusive, quando o Bob leva ela pra fora e foca na Anne Brancoffett, né, fazendo aquela cara, né, que ela não sabe pra onde está indo, né, que ela achando que ia jantar e tal. Até crente que é um conto que... E a Anne Brancoffett, a Amanda já sabia que era um outro teste, que era o último teste. Pô, enquanto lá no outro, a outra realmente não sabia de nada, tanto que estava até arrumando a mesa. Não fala de nada pra ela daquela porra. É aquele negócio, eu não gosto de ficar procurando um negócio de sentido no filme, né? Mas é que isso aí já tá no campo da idiotice. Pô, é engraçado. Pra quê? Não, e assim, é que eu fico pensando que até em termos de efeito, assim, seja pra narrativa, seja, tipo, não tem porquê, sabe? Não tem, assim. Tanto que, assim, a cena na assassina corre bem mais legal. Porque, pô, coisa que não faz sentido, né? Mas que aí adiciona, né, uma coisa legal, seja visualmente, ou seja, né, na narrativa, é tudo bem, mas é porque ali realmente se for pra que isso? Então chegamos, né, a uma das cenas mais legais de ambos os filmes, né, que é a missão final de treinamento. Que ela tem que matar um alvo em um restaurante cheio, né? E a cena na assassina é muito mais legal, né? É, tipo, no Nikita é legal também, mas no Assassino é que ele tava uns detalhes, assim, né, umas escolhas, então acaba fazendo diferença, né? Até como o espaço é pensado, né? Que no Nikita eles, né, o Bob e a Nikita, eles estão no. Na parte de baixo, o restaurante é só um andar, né? É, então o cara que ela tem que matar tá logo ali atrás e tá no mesmo nível. Na Assassina, o alvo tá no andar de cima, né? Então dá uma cena bem mais legal que ela tem que subir a escada lá com a arma, então é uma cena bem maneira. Ah, poxa, é bem mais legal, né? Dificulta um pouco mais. E também a construção de cena, né? Que eles chegam no restaurante, ela ganha um presente do Bob, e ela vai ter que esperar um pouquinho para abrir. E quando finalmente ele desce, ela abrir o presente, é uma arma. Ele fala da missão, então, que ela tem que matar o figurão que está presente ali no restaurante. Então ele sai e a deixa. E ali na Assassina, né, tem toda a sequência, né? Começa a tocar aquela musiquinha, ela tira os sapatos. Isso aí é um detalhe, né? É interessante, né? Porque meio que mostra ali que na Assassina, né? A Meg, ela se recompõe rapidamente, né? Que ela fica, né? As duas ficam mais chateadas, né? Que elas estavam ali achando que era, né, um jantar, né? Um encontro e tal. E aí descobre que tem uma missão, né? Mas na Assassina, esse detalhe, né, dela logo tirar o sapato, né, porque ela sabe que ela vai correr, coisa e tal, mostra um pouco assim como é que o cérebro dela funciona, né, como rapidamente ela já se prepara para o que ela tem que fazer, né. Embora no Nikita também ela vai cumprir a missão, sei lá, mas na Assassina ela parece mais fria, mais no controle, né. Poxa, tipo, né, porra, personagem era das ruas, né? Sim. Ela tá pronta mesmo. Porra, personagem sobrevivia nas ruas, né? Então, porra, tem que ser durona. Então, é tudo mais legal, né? Ela tem que subir a escadaria, então aí ela acerta o cara lá, quando chega os capangas, ela tem que saltar. E aí depois, né, que ela realiza essa missão, ela pode sair, né, ganha uma nova identidade, né, na Nikita ela vira Mario, na Assassina tem o nome Cláudia, mas o codinome dela é Nina. Por causa da Nina Simone, né? Que é ali na base, né? Ela pediu, né, os discos da Nina Simone, né? Pro Bob comprar, né? Que a mãe dela escutava. Como o Bruno tá falando, né? Nina Simone tá presente ali ao longo do filme todo, na trilha e também em vários diálogos, né? Que é mais um detalhe sobre a personagem, né? Que eles fazem esse paralelo, né? Com a Nina Simone como esse símbolo, né, de mulher apaixonada e indomável, né? Aí faz esse paralelo com a Meg, né? Também como uma mulher que também não pode ser domada, né? Não pode ser controlada. E foi com esse filme aí que a gente conheceu a Nina Simone. Muita gente deve ter conhecido a Nina Simone com esse filme. Que depois toca música, né? Depois, né, quando ela tá levando a vida normal ali, né? Quando ela vai ao supermercado, a cena é praticamente a mesma coisa inteira, mas fica muito mais legal com a música da Nina sim, Simone. Sim, o ganha, pô, é muito mais charmoso, né? Tocando Nina Simone. É, como esses detalhes, né? Deixam todo, digamos assim, a experiência com o filme, né? Mais interessante. Né? É. Mesmo quando eles são mais próximos, né? Não, tipo, não tem uma grande mudança, né, nessas partes e tal, né? Estão contando a mesma história, mas esses detalhes no assassino, né? Acaba deixando mais interessante. Né? É. E é no supermercado que a Nikita, né, conhece o futuro namorado, e ele é caixa no supermercado, sim, né? Sim. Eu mesmo não ficaria conhecendo, porque eu evito caixa homem. Porque o homem é mais lerdo, né? Eu tenho um estudo empírico em como os caixas homens são mais lentos. Agora, já nessa cena, o cara é fotógrafo, né? E faz uns bicos ali, pelo jeito. Sim, é ele que mostra o apartamento, né? Pra ela. Ela conhece ele. Faz uns bicos ali cuidando desses apartamentos lá para alugar e então. Tal. É. Então. Ali, então, tanto a Nikita quanto a Maggie convidam seus namorados para jantar. Ali comer nessa cena vão ter comer ravioli, né? Ela comprou um monte de ravioli. Nessa cena a gente tem um momento lá, a dama e o vagabundo. Sim. E logo depois eles estão vivendo juntos, né? Nikita não chega a fazer não, né? Mas nessa cena tem aquele negócio, aquele momento ali da edição, né? Que eu sempre me lembro do Team América. Sim, a edição. Mostrando que o tempo passou. Mas passou. Então tem eles lá, né? Tocando a Nina Simone e eles ali felizes, né? Sim. Né? Correndo pela praia, ele fotografando ela, fazendo tatuagem e por aí, né? E aí passa já uns meses o relacionamento ali. E nos dois filmes ali, ele começa a pressionar, né? Querendo que ela convide alguém da família, algum amigo. Ela nunca fala nada sobre o passado, obviamente. Não é. E aí vamos ter a segunda missão, que é a missão no hotel, né? Que, novamente, né? Quando eu falo que o Nikita é um filme de não ação, que a sequência do Hotel Nikita tem aquele lance que a gente não sabe, né? O que os caras estão fazendo ali. Você sabe, né? Que colocaram uma bombinha ali para explodir coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu acho a cena desprovida de tensão. Aliás, tem vários momentos, assim, em Nikita, que eu acho que falta um pouco de tensão. Novamente, eu prefiro a cena na assassina. Longe de ser porque mostre mais do que em Nikita, né? Tipo, ali ela vai até o quarto de hotel, aí você vê ali, né, que tem uns figurões reunidos, né? Então os caras querem explodir aqueles figurões, né? Depois eles mostram a explosão e tudo. Mas, assim, Nikita é aquele caso de que falta uma coisa mais tensa ali mesmo. Mesmo que não mostrasse o que era a missão realmente. Né? Mas, pai, acaba. É, e uma coisa que eu gosto, né, da assassina, né, do fato de ter mostrado, né, é que, né, que ela vai lá, faz tudo que ela tem que fazer e eles falam que ela pode ir embora. E aí quando ela tá saindo, né, pelo vidro do carro, ela vê a explosão e a gente vê também a explosão ali pelo reflexo, né, do carro. Que eu acho interessante porque ali, tipo, ela já é confrontada com as próprias ações dela, né? Tipo, mesmo uma coisa simples que ela faz, né, com que é ir lá entregar o, né, o negócio, tem ali uma consequência, né? No Nikita, né, ela vai lá, né, faz o que tem que fazer, vai embora, e aí depois simplesmente ela vai embora, né? E aí ela vai daquele jeito, chega em casa daquele jeito dela dançando, porque não foi nada demais, né? Não, ela não teve que fazer praticamente nada, né? E tal, só que... Aí eu gosto que na assassina tem esse peso a mais, né? Tipo, mesmo uma missão simples para ela, né? Que ela não teve, ela mesmo não teve que fazer nada, né, diretamente, né? Mas ainda assim tem um peso, né? Tem a responsabilidade dela. Né? E depois a cena cara que depois ela tá voltando aí, né? O Bob já tá lá esperando com ela. E então ele se convida, né? Fala que, né? Ela que soube, né? Que ela tem um namorado e tal. Aí ele se convida, que no Nikita ela, né? Fala com o Bob pelo telefone, ela que convida. Que é o Vigo. Ela tá querendo fazer ciúme pro Bob, né? É, que é o que a gente tá falando, que assim, por que mais ela ia estar convidando ele, né? Ali... É engraçado, uma quer afastar, a outra tá chamando, né, ali no original, ela tá chamando. É. Mais uma dessas coisas que não tem sentido, né? Acho que a Pucanique tá meio tonta mesmo, então ela não. É, ela é meio boa. Meu boa. Então ela não pensa nas complicações, né? Porque, pô, depois nos dois filmes vai ser a mesma coisa aqui, né? Chega o Bob lá, né? Bancando o tio Bob. Aí o namoradinho começa a pressionar, quer saber de história dela. Então, né, os dois têm, contam, né, histórias ali a respeito das protagonistas, invento, que é o que nós já comentamos antes aqui no programa. E então, nisso aí, né? É, a gente podia falar um pouco dos Bobs, né? Aproveitando o momento, né? O do Jack Caro, que é mais distante, né? Você não sabe exatamente assim o que que ele sente por ela. Sim. Né? É, ele acaba aparecendo menos até. Sim. É, agora na assassina, né? Bob aparece mais, né? E aí ele é mais cínico, né? E aí você vê aí umas ações assim, que foi como isso mesmo, né? É, que ele se convida e aí ele presenteia, né, o casal, né, com uma viagem para Nova Orleans, no caso, né? Nikita para Veneza, né? Uhum. E aí ela, quando chega lá, descobre que é mais uma missão, né? Só que ali no Nikita, né, como ele tem essa postura mais distante, né, que você não sabe muito bem qual é o interesse dele, né, coisa e tal, É, fica até meio assim, mas né, por que ele arriscaria a missão, né? Porque não é para mandar ela com o namorado, né? Ou seja, criar uma situação, né, em que ela poderia ser descoberta. Pois é, agora no assassino faz sentido, porque ele faz de propósito mesmo. Realmente ele está querendo sacanear o relacionamento deles. Ele até fala, né, que gosta de pensar neles, né, nessa viagem, né, faz propósito, né? É, e aí você vê que é o que a gente estava falando, que fica muito mais redondo, né, a forma como acontece no assassino. A começar pelo próprio fato que ele se convidou, então, ou seja, ele já queria ir lá levar esse convite para a viagem já por causa da missão. Aí na Nikita, a Nikita convidou ele, né? E aí ele vai, aí ele chega lá e entrega o convite para a viagem. Mas e se a Nikita não tivesse convidado ele para ir jantar? E aí a missão simplesmente ia ser entregue de uma outra forma, ou seja, você vê como que na Nikita parece que as coisas são assim, jogadas mesmo, sem muitas. Você vê que não tem liga suficiente no que está acontecendo. Uhum. E na assassina não, na assassina você vê que acaba tudo tendo um sentido. Sim. É, como eu disse, né, parece que os caras viram o filme e, mano, isso aí tá meio esquisito. Vamos fazer diferente, fazer melhor. Então nós temos, né, a sequência lá, né, que no Nikita é em Veneza e na assassina no carnaval ali em Nova Orleans, e ela tem que matar uma mulher, e aí elas do hotel em que elas estão, né, elas vão pro banheiro, lá tem uma arma esperando, e elas têm que ficar mirando ali pela janela do hotel, e novamente, me repetindo, a sequência da assassina é melhor, né? E é mais tensa, né? É naquela bagunça ali no carnaval. Sim, não é exatamente, né? Porque tem aquela coisa, né, de confirmar em ambos, né? De tipo, a agência mesmo tem que confirmar o alvo, né? Em cima da hora, eles ainda não sabem, né, quem que ela tem que atirar, né? Mas na assassina, como é, pô, ali no meio do carnaval, né, pessoas fantasiadas, então tá toda aquela confusão e tal, a cena fica muito mais tensa, né? Ah, e Nikita, ela só tem que acertar a pessoa ali no quintal, ali do lado, então... Isso. Na assassina também, né? Nessa cena temos até assim, né, no Nikita, antes dela ir pro banheiro, né? Garma, né? Ela tava se agarrando ali com o namorado quando recebe o telefonema dos caras com a missão, né? Antes ela tinha até ligado e pedido, né, a comida. Então, quando os caras ligam pra ela e falam, né, da missão, que ela tem que ir pro banheiro e tal, ela fala que faltou alguma coisa, né? Esqueci. Sim, que acabou alguma coisa. É, esqueci o que é. Aí, ela vai pro banheiro lá, e ele vai ficar, né, ali na porta falando e tal, né, o namorado. Impondo. Aí quando o cara chega, né, com com as coisas, né? Ele, no original, né? O Marco dá uma olhada assim e nota, né, que a parada que ela disse que estava faltando tá ali. E na assassina nem tem essa preocupação, sabe? Porque, pô, o cara tá ali na porta do banheiro, fala com a namorada dá atenção pra ele tá furioso, ele vai lembrar de olhar assim pra ver. E aí fora que é um negócio à toa, né? Que tipo assim, que a pessoa automaticamente pensaria que, viram lá que não tinha acabado e mandaram, sabe? Ninguém vai ficar refletindo sobre esse detalhe, né? Realmente é. Mas lá, a gente vai ver ao longo do filme do Nikita que ele é um grande detetive, né? Sim, é, sim, é. Rock Holmes, né? Tem até um momento pelo que ele fala ali mais pra frente, né? Que eu até acho que ele devia ter sido um agente infiltrado, né? Tipo assim, ela pensou que conheceu. Que conheceu ele, mas já tava tudo programado. Ele tava naquele caixa esperando por ela. Isso deixaria a trama mais rica. Então chegamos, né, à missão final, né? Que aí os dois filmes ficou bem diferente. Ficou bem diferentes. Aí não são mais diferentes as sutis, né? Realmente os acontecimentos, né, ficam bem diferentes. E, nossa, nessa revisão, eu percebi que o Nikita, quando passa ali da parte do restaurante, assim, o filme fica maçante, sabe? Melhor cena do restaurante, né? Essa missão final mesmo, é muito sem graça. Ela é muita enrolação. É muita confusão, muita coisa ali que não faz sentido. Vendo essa cena, nossa, assim, o filme corre tranquilo, sabe? Como o Dré falou, assim, é bem mais redondo. Sabe? Então, aqui no Nikita, né? Vamos falar do Nikita primeiro. É uma missão na embaixada, né? Envolvendo uns documentos. Então, o grupo dela ali vai ter que bota um cara lá para dormir, né? O figurão ali. E um dos caras ali da organização vai assumir a identidade desse sujeito, né? Pra ir lá roubar os documentos. Mas a coisa dá errado, né? Uhum. E aí vão e enviam, né, o Vitor, né? Que é o faxineiro, o limpador, interpretado pelo Jean Reno, para limpar a bagunça. Aí, né, chega lá, ele, né, o Vitor, né, começa a matar os caras, e aí um dos caras, o cara, né, que ia se disfarçar, começa a ter uns siliques também, Na organização, você vê ali que não é só a Nikita que tem xilique. É uma organização dos xiliquentos, um pessoal descontrolado. Assim. Eu não sei como é que botava gente tão descontrolada para ficar responsável por missões como essa. É um cara velho, aquele cara ali deve estar quanto tempo na organização para ter um xilique daqui? É, para ficar tendo xilique assim à toa. Que o faxineiro, né, começa a jogar o ácido nos corpos, aí joga no cara que não estava morto, e aí o cara, aí do nada, ah, isso não sei o que, aí atira no faxineiro, aí começa a que aí atira nele também, começa a confusão, e ela lá com a mão na cabeça, tipo, não, ela, tipo, não brigue, não brigue. Vamos ser amigos, pô. É muito... você chega ali naquela parte e fala, o que está acontecendo? Que todo mundo, de repente, está com os nervos à flor da pele. Nem tinha acontecido tanta coisa assim, pô. Você pensa assim, pô, gente, essa é uma organização de assassinos altamente treinados, assassinos do Estado, pô. Pô, então o cara morre e ela que vai ter, né, que se disfarçar do carinha lá, né, fica muito convincente. Sim, muito convincente, parece que é qualquer gay da média. Engana qualquer um, fácil, fácil. Então, segue ela e o Vitor, né, na missão. O Vitor, que é um tremendo maluco. O Vitor tá usando droga, não é possível. Ela chega, ela entra lá na embaixada, começa a ver ali os documentos, né? Tá tudo em paz ali, até que chega um cão lá e fica encarando ela lá, né? O cachorro sozinho, inclusive, ali. Chega ali. E dá uma encarada nela, ela já começa a ficar nervosa. Aí... Ela não sabe das táticas, né, do Mel Gibson lá no Máquina Mortífera para acalmar o irmão. Tem que comer um biscoito junto com o cachorro. É. E a madame também lá não falou para ela que pequenas coisas... Não importa. Ela não falou que não deve se importar com coisas pequenas, né? Ela não teve essa lição. Então ela... Aí, né? Mas aí ela vai saindo, né? Até que ela fez lá, né, o trabalhinho dela. O problema é quando ela chega na porta, enquanto o maluco do Vitor. Eu não sei. Deve ser cocaína, sei lá. Que ela fala que já terminou a missão e tudo, mas o Vitor não, né? O Vitor quer matar todo mundo. Do nada. Ele deveria ser o faxineiro, mas no entanto ele queria fazer mais sujeira. Desnecessário. Porque ela entrou, ela pegou os documentos, né? Cumpriu lá a missão dela. Por que acho que ele quer atirar lá, entrar em um confronto lá com a segurança da embaixada? Então ele começa a atirar lá, toma um monte de tiro. Não, mas também. Antes, quero comentar, que é quando ela pede para ele, pô, acalmar lá, né? Correndo, falando com ele, parece a Chiquinha pedindo as coisas do seu lado. Ela vai se botar a mão no rosto dele. Ela falou que vai se ir. Ela mais uma vez começa a chorar e. Uma bombona, eu não quero morrer. Vitorzinho lindo, não. Ah, Vitorzinho querido, eu não quero morrer hoje. Vambora. Então aí, O Vitor toma uns balaços. Ela entra no carro, né? Ele também, aí consegue sair de lá e depois simplesmente, né? Ele foi dessa pra melhor. Aí ela desce o carro, né? E vai pra casa, né? Uhum. Tomar um banho. E então, vai ter a conversa lá com o namorado, né? O namorado tá dormindo. E aí tem, né, todo aquele papinho ali, né, que a gente já falou também já antes ali da mãozinha delicada. Diálogo horroroso. Essas mãozinhas. Pô, já era ruim na época, né? Hoje em dia. Então... Porra, essa é de doer o ouvido, pô. E aí todo esse negócio, nossa, ele sabe de tudo. Porque assim, pô, obviamente, né, que a pessoa convivendo com ela vai saber que tem alguma coisa errada, ela tá escondendo alguma coisa, enfim. Mas, pô, cara, uma muita forçada de barro, o cara, pô, conseguiu ligar tudo, não sei o quê. É, que aí, inclusive, ele descobre porque ele, no... Que, inclusive, já começa errado aí, né? Porque no Nikita, né, a atividade dela se pra encobrir, ela é enfermeira num hospital. E aí, ali no final, fala que ele vai, né, no hospital procurar, né, se tem uma enfermeira, né, Marie, não tem, né? E aí, a partir disso, ele liga tudo, né, e tal, que é uma tremenda forçada de barra. Mas na assassina, eles escolhem um negócio melhor para encobrir, né, que é trabalhar com vendas, ou seja, uma coisa lá que justifica viajar, né, não ter um horário fixo e tal, né? Uma enfermeira realmente não faz sentido. Alguém lá ia lá desconfiar, né? Que, porra, no, que horário de enfermeira é esse, pô? Em vez de trabalhar o dia inteiro, tem dia que ela nem vai trabalhar, né? Qualquer dia até, eu vou passar aí no final do seu plantão aí, vou te encontrar lá. Pô, nunca acontecia isso, pô. Mas aí, de qualquer forma, pô, é muita forçada de barro, cara. Pô, não só desconfiar que tem algo, que ela tá escondendo algo, mas não, ele desvenda tudo. Ele sabe até quais são as missões dela. Pô. O que, na verdade, né, era pra levar ele até ser morto, né? Pô, exatamente, é nesse momento aí que eu pensei que ele ia falar, e aí eu também trabalho para organização. É, fui colocado, aí comecei para te vigiar. Aí daí depois a cena pula pro dia seguinte, né, o Bob chegando lá, ele inclusive chega ali num carro da polícia. E aí tem, aí só encontra o Marco, aí o Marco entrega o negócio lá, né, e os documentos. Os documentos ali que ela deixou, e aí tem aquele papo lá de que vão sentir falta dela, coitada, e o filme termina falando agora no final dessa. Vamos para a versão melhorada. Né? Que aí sim, né, é completamente diferente, é que ela tem que entrar na casa de um camarada ali do Oriente Médio, né? Figurão lá suspeito de estar vendendo, né, informações e tal para ali no Oriente Médio, tá? Sim. Então ela aqui fica mais fácil para ela, né? Que ela aqui ela tem que se disfarçar de uma mulher. E assim, o que faz sentido, né? Que o Bob até fala que essa é uma missão para qual ela foi preparada, né? E exatamente não existe Nikita. É, até exatamente, né? Eles falam, né, que precisava, né, de uma agente, né, mulher? E aí, realmente, na Assassina, as missões, né, tem a ver, né, com isso. Agora, ali no Nikita, tipo, podia ser qualquer pessoa ali nas missões que ela faz, né? Não tinha necessidade de ser necessariamente uma mulher, né? Pois é, na última missão mesmo ali da Nikita, ela vai de reserva, né? Porque não era nem pra ser ela, né? Foi ela pra ser o chiliquento lá que morreu baleado lá. É, ela vai porque o cara perde o controle e acaba morrendo. É. Agora aqui na Assassina é uma missão pra ela mesma, que ela tem que ir disfarçada lá da namorada perua, ela, perua do cara. Então, tem, né, a confusão ali, que ela e mais uma parceira vão disfarçadas de cabeleireiras, né, cuidar lá do cabelo da mulher, e elas têm que dar uma parada lá, né, um boa noite Cinderela na mulher. Mas a mulher se recusa a beber e a coisa fica mais difícil, né? Tem o tiroteio e mata dois capangas lá. E a parceira dela fica nervosa e vai alertar lá o chefão, né? O Kaufman, que vai mandar o faxineiro. Que aqui é o Harvey Keitel, né? O Victor. Inclusive, o Vitor, o nome é o mesmo. E o Vitor, né? O Vitor aqui, ele é mais caladão, mais frio também, né? Ele não fala quase nada. É. O, né? Isso, ele não entra em descontrole, né? Que o outro entrou em descontrole também. Tanto que quando ele vai juntar os corpos ali para jogar o ácido sulfúrico, e aí elas trazem, né, a namorada do cara, porque elas não sabiam o que ele ia fazer, né? Aí ele começa a jogar o ácido e ela começa a se mexer e tossir, aí fala, ela não está morta, e aí continua jogando. Ele simplesmente continua jogando o ácido. E o Vitor da Nikita, não. Ele vai aí, ele não está morto. Seus incompetentes. E começa a querer segurar o cara se debatendo. Não sei por que ele foi segurar o cara. E aí que o outro se descontrola e começa a atirar e tal. Né? Então aí Nikita, porra. Nikita é uma organização de descontrolados. Isso. Até o faxineiro. Então, aí, exatamente, né, quando a mulher começa a se mexer e ele continua jogando ácido sulfúrico, aí a parceira da Maggie, né, dá um descontrolezinho ali e também toma bala. Sim. E aí a Maggie, né, mais fria, mais coisa e tal, né, se controla. E diz que vai continuar a missão. Então, aí, novamente temos, ela vai disfarçada e o Vitor vai de motorista. Eles vão para a casa do cara. Lá ela pega os pranos. Tem uma açãozinha maior do que Nikita ali na perseguição, né? Que ela é descoberta e tal. O Vitor também que se livrar de uns caras lá. É tudo mais certinho ali, né? Que aí o Vitor, cara, ela pula dentro do carro e eles saem, né? Sim. Lá na fuga. É, tipo assim, o diferente ali do Nikita, né? O Vitor não surta, né? Ele só coisa os capangas, né? Porque os caras desconfiam, né? Porque é um motorista diferente, né? Do coisa e vão, né? Verificar, né? Então, não é o. E aí ela também é descoberta lá dentro também. Não é uma coisa ali no Nikita, ele, pô, podia ir embora sem maiores confusões, né? Mas ele, o cara decide que tem que matar mais gente, né? É. Aí, né, no... enquanto isso, o Kaufman, né, fala com o Bob que, né, que ao fim da missão, o Vitor, né, vai matar a Meg. O Kaufman acho que fez isso só para pra zoar também, né, que eu acho que ele sabe do interesse do Bob, meu. Sim, quando antes, né, quando eles estão discutindo, né, e aí o Bob tá tentando convencer, né, ele a dar mais uma chance, né, pra Meg, né, ele fala, né, que vê o potencial dela, e o Kaufman fala, ela também vejo potencial, né, no sentido, né, de, sim, é. Né, mas, é, aí... Sim. É, o filme desça, né? Ao contrário ali do Nikita, o filme desça o tempo todo. Claro que o Bob tem um interesse genuíno ali nela. É. Sim. Aí é isso, né? Ele animou o faxineiro pra limpar ela também. É. Então eles estão ali na fuga do carro. E o faxineiro bota, né, uma óperazinha, sei lá, pra tocar. E aí eles têm ela e o faxineiro tem um momento ali, né, estilo aqueles desenhos do Pica-Pau, que eles estão assim, mantendo-se assim, tranquilos, coisa e tal, mas estão pegando cada um mal pra usar ali contra o outro. Uhum. Então, aí, eles entram num embate ali no carro, o carro derrapa, fica pendurado ali num despenhadeiro, aí o Vitor não tem mais o revólver, tenta o canivete ali, fica fazendo... uns cortezinhos nela, né? Ambos ali debaixo do carro, né? Que tá pra cair do despenhadeiro. Aí o carro cai e ele fica... o carro cai mais um pouco, aí fica imprensado. Ela vai sair dele, ainda pega no pescoço dela. O cara já tá quase pra morrer. Não, mas... ele não desiste. Como um bom vilão de ação dos anos 90, ele não desiste. Sim. É, pô, é isso que é legal, né? Pô, filme americano dos anos 80 e 90, no final, pô, tem que ter um embate de ação, né? Isso é coisa que até os filmes americanos de hoje em dia ficam devendo. É, um negócio que Hollywood meio que desaprendeu. Hoje em dia você vai ver filme que não tem essa preocupação de ter um embate entre um vilão e um herói. Aí o carro finalmente cai de espenhadeira abaixo, levando ele. Ela consegue escapar. Bob chega lá depois, o carro já está no fundo do espenhadeiro. E aí nós temos, depois voltamos ali como em Nikita, né? Ela chegando em casa, tomando banho. E aí vai falar com o namorado na cama. Mas aí eles não têm, né, aquele diálogo das mãozinhas dele. Os roteiristas e o diretor ali no assassino, assim como eu, achei esse diálogo horroroso e não botou. E não botou aqui, né, quando o JP levanta e quando ele só vê, né, o rosto dela ferido. Ela tá toda tempo. Ralada. É, aquela... E aí a Nikita não sobrevivia a isso, não. Não. De jeito nenhum. E aí temos, né, um corte na cena, simplesmente. Sem esse papo aí das mãozinhas delicadas, mãozinhas sensíveis. Muito delicadas, muito sensíveis. E aí vamos ali para sequência ali do dia seguinte, né? O Bob chegando, o papo é o mesmo ali, né? Ela deixou os documentos ali para ele, coisa e tal. Aí algumas poucas mudanças, né? Ali ele pega o disco da Nina Simone. Ele... tem um diálogo ali, um melhor mais uma vez, né? Que o namorado, né, perguntando se ele gosta da Nina Simone, né? Ele pede para levar o disco, né? Aí... ele fala que gosta da Nina, né? Claro. Lembrando aí que o codinome da personagem da Meg, ela diz. Sim. Aí ele vai embora. E aí temos, né, um final ali mais hollywoodiano, né? Aqueles finais ali que Hollywood gosta de fazer, que ele entra no carro, vai embora, mas ela ainda tá por ali, né? E ela ficou esperando pra ver o que ia dar. Ou então ela saiu ali bem de manhãzinha, tava sagando, ela se escondeu rapidinho, ficou esperando. Isso aí, né? Aí ela vai andando, aí ele volta com o carro, né? Aí ele faz aquela ligaçãozinha lá pro Kaufman, né? Nossa, aquele suspensinho. Nossa, o que que ele vai dizer? Que aí ele, não sei o que, a missão foi realizada, o faxineiro tá morto, a garota também morreu. Não, depois de uma longa fala logo. O carro já tava, fala logo, pô. Aí tá encerrado aí, ele vai embora, a coisa, ela dá outra dedinha pra trás, o carro foi embora, e pronto, ela já pode andar feliz, sorridente. A letrinha começa a subir, e volta lá no quadro lá, enquanto o letreiro sobe, volta lá nos quadros lá que o JP tinha feito lá com as fotografias dela. Enfim, um final bem mais bacana. Eu gosto bastante. Ah, como a gente falou, todo esse final, né, a partir ali da missão e tal, fica bem de fé. Os filmes, é onde os filmes divergem mais, né? E aí, mais uma vez, assim, pra mim, Assassino supera assim fácil, né? A ação é melhor. E aí o filme todo, né? Eu acho que, pô, a ação é melhor. Os personagens, eu acho que tem mais nuances, são melhor construídos. E aí até esses detalhes, assim, como trilha sonora, essas situações ali no Simone, tá? Tudo são coisas trilha... que enriquecem. A trilha do Hans Zimmer, né, inclusive. O Hans Zimmer é bem inspirado nesse daí. A trilha sonora instrumental também é bem boa. Antes dele foi entrar, bem antes dele começar a fazer o... antes dele começar a chegar na cozinha e derrubar as panelas. Antes dele estar trabalhando direto aí com o Christopher Nolan, né? Eu gosto muito de coisinhas assim, pequenas, assim, que ele coloca. Desde o Simone ao Bob ali, tipo, o Meg de Margaret. Tem pequenas coisas assim que eles colocam que acho que torna a história bem mais bacaninha e tira aquelas coisinhas ali de Nikita que eu não curto, que pra mim não funciona nem como filme, nem como filme de ação, nem como uma coisa mais psicológica, porque é raso, então... Sim, exatamente, né, Lê? Acho que na Assassina se assume mais ali como um filme de ação. Sim, isso. Aí, exatamente, né? Exatamente, acho que o Besson, né, ali como cineasta francês, no Nikita, ele ficou nem lá nem cá. Acho que ele se encontrou ali no profissional. Sim. Foi, antes do de Ah, o Nikita, profissional, acho que ele. ele encontrou ali o Isso. estilo dele. Antes de Sim. Nikita, ele tinha feito filmes ali desde os anos 80, tipo Próprio Subway, Imensidão Azul e tal. E a Nikita, ele estava ainda começando nesse negócio da ação. Aí o Profissional, que é realmente, né, Ah, o um profissional, filme de sim, ele ação. equilibra ali um drama psicológico e a ação ali, Isso. bem bacana. E aí o Meu pessoal favorito começa dele. e aí o pessoal começa a criticar mais ele, exatamente com esse papo de que ele ficou muito hollywoodiano, muito fazendo filme como nos Estados Unidos e tal. Quando, pô, na verdade o profissional é muito melhor que Nikita, pô. Ah, pô. Totalmente. Assassina, pô, eu assisti ali no, nos anos 90, Sim. gostei bastante. É a época que E você criou um hiperfoco na Brigitte exatamente. Isso que eu ia falar. Ali nos anos 90 eu tive um hiperfoco brabo na Brigitte Fonda. Todo filme que chegava num cinema perto de mim e tinha ela no elenco, eu tinha que ir lá assistir. O único que eu perdi no cinema, né, quando passou perto de mim, eu não fui assistir, foi o Uma Noite Alucinante 3, né, que tem pontinha dela no início. Eu não fui assistir porque ficou só uma semana no cinema aqui. Mas de resto eu vi tudo. Vi Beijo do Dragão, Pânico no Lago, Atraindo Destino. Era um hiperfoco completo, né? Mas é verdade, saudades da Brigitte Fonda. Pô, Uma pena ela ter se aposentado. grande atriz, uma das melhores atrizes dos anos 90. Pô, eu gosto muito aqui como ela trabalha com o olhar e, pô. Para mim, a senhora estava no patamar da Jodie Foster. Sim. É uma atriz mais subestimada, né? Que não ganhou, né, esse status, né? Por exemplo, da Jodie Foster, né? Coisa e tal, mas eu acho ela é muito boa mesmo, assim. Ela, a Jodie Foster e a Jennifer Jason Leigh, para mim, ali nos anos 90. Também. Sim. A Jennifer Jason, inclusive, é outra atriz superestimadíssima. Né? Sim. O Encontro Merecia das bem Duas mais. em Mulher Solteira Procura é muito bom aí. Melhor filme de psicopata dos anos 90. Pô, a Brigitte Fonda eu gosto muito, né? Que mesmo quando ela pegava assim, os papéis menores, tipo ali no Beijo do Dragão, né? Coadjuvante do Gentili, mas pô, ela consegue, né? Tirar tudo aquilo que é possível, né, da parte dramática, né, do personagem e tal. E na Assassinó faz a mesma coisa. E eu acho interessante que muito antes de começar esse papo de empoderamento e tal no cinema, os papéis dela que ela buscava fazer, sempre ela assim de mulher que buscava uma força, assim, mesmo quando começava mais. É mais É, mais fraco, né? frasezinho assim, como em É. Mulher Solteira Procura, ou no Beijo do Dragão mesmo, sabe? Sim, mas em todos assim Mas a tem essa. personagem mostrava alguma força. Sim. É, até em comédia, né? Como no Vida de Solteiro, né? Sim. Tem um coisa assim, né? Porque ela começa naquela coisa, né? O que ela pode fazer para agradar, né? Para agradar É. o homem, né? Então, tem toda uma jornada assim, para aprender a gostar de si mesmo e, né, se tornar independente. Sim. É. Ah, você vê que com certeza era uma preocupação dela, talvez provavelmente por isso que ela se aposentou, né? Porque a gente sabe, né, que em Hollywood, depois ali, depois dos 35, 40, né, já diminuem, né, as ofertas. Aí com certeza, provavelmente, né, já não estava aparecendo tanta coisa assim, interessante e tal. Para atrizes, Hollywood é sempre assim. É. Você pode ver aí quantas atrizes. Você pode ver aí quantas atrizes de 40, 50 anos que tem papéis bacana para escolher. Difícil. Aí, ela é exatamente. O Beijo do Dragão foi descobri ali que foi o penúltimo filme dela, que depois ela chegou a fazer um telefilme chamado Snow Queen. Então esse aí foi o último. E ela ainda teve um acidente também, né? Ela também teve isso também. Também deve ter ajudado mais nessa decisão de largar as telas. Ali acho que foi por volta de 2003. Enfim, é isso. Saudades do Gente Fonda. De vez em quando eu rever aí os melhores papéis dela, o resto da procura. Jack Brown também. Muito bem, Jack Brown também. E a assassina, nossa. Já vi esse filme. Foi uma porrada de vezes. Desde 1993, TV, DVD, TV a cabo. Tanto que tudo isso que eu falei aqui nesse podcast sobre o assassino, eu poderia ter falado sem ter revisto o filme. Sim. Eu vi o filme porque sempre que eu precisava, né, rever o Nikita, porque o Nikita eu esqueço de algumas coisas. E sempre que eu via reveso Nikita, claro que sempre me dá vontade de rever a assassina depois. Mas assim, né, nesse podcast você pode ter ficado assim, né? Não sei, as pessoas levam muito a extremos, né? Então pode achar que eu acho que o Nikita uma porcaria, não é? Acho um filme ok, até porque a ideia ali, a coisa assim, tá muito em Nikita. Só é aquela coisa, eu acho que na assassina depois executou melhor. Sim, brincadeiras à parte, que a gente fala muita besteira também, mas não é um filme ruim, é um filme legal, mas é aquilo que a gente já falou, né? Tudo que tem de legal nele tem no assassino também, só que melhorado, né? Porque o assassino ele corta certas coisas que eu não gosto no Nikita. Os discursos que a gente não gosta. É, exatamente, tem umas coisas lá que eu não gosto. No Acabou assassino tendo mais eles problemas. cortam. E aí a assassina tem uns detalhes a mais, umas coisas assim, tanto na construção das cenas de ação, quanto no, na construção dos personagens mesmo, que eu acho que fica mais interessante, né? Sim. Bem isso aí. Estamos terminando aqui esse primeiro podcast aqui que a gente defende um remake, né? Porque antes dele a gente chegou a falar do Beijo no Asfalto, né? Que a gente gosta muito da segunda versão, mas ali não é exatamente um remake, Não, não né? é um remake, né? É uma nova adaptação da peça, É, exatamente. Então, essa é a primeira vez que a gente defende um remake, né? Que a gente gosta mais que o filme original. Existem outros, né? Como o né? Enigma do Outro Mundo. Outro mundo também é bem superior ao original, então. Sim. A Máscara da Pantera, apesar de eu gostar do Sim. sangue de Pantera, Tem né? uns Gosto muito como. da Máscara da Pantera. É, eu gosto dos fãs de Pantera, mas eu gosto mais da marca da Pantera. É, a Mosca, a né? Mosca. Eu acho a Mosca da Cabeça Branca muito bom também, mas eu gosto mais do filme do Cronenberg. Scarface, né? O original é muito bom também, mas prefiro a segunda versão. Não tem como, né? Até porque, pô, Scarface foi filme de infância também. Olha o nível da infância. Da nossa infância. Filme de infância, Scarface. Mas é isso, né? Não é hoje em dia que faz esses remakezinhos aí, puleiro aí, né? Cara, é que hoje em dia só é muito remake que não acrescenta nada, né? Aí, assim, parece simplesmente uma versão mais desinteressante de um negócio que você já assistiu, sabe? Não é um take novo, né, sabe? Todos esses que a gente falou, né, tem diferenciais em relação ao original, né? A Assassina mesmo, como a gente falou, apesar da história ser a mesma, né, mas tem várias coisinhas ali que tornam um filme bem diferente. Isso mesmo, só não enxerga quem não quer. Pô, viu errado. É. Tem que ver direito aí. Viu com o cu. Tem que ver com os olhos, pô. Mas então, já fizemos a nossa defesa. Vamos encerrar esse episódio. Minha cara, Adri, né? Alguém pode estar escutando esse podcast aí, escutando o CFMC no cinema pela primeira vez. E né, nós temos vários outros episódios aí, já falamos aí de muitos filmes aí, né? Já falamos aí do Beijo no Asfalto, já falamos do Especialista, Tração Explosiva. Mas é que a gente tem assim, um escopo assim, bem amplo. Então, minha cara Adri, onde eles podem encontrar esses programas? Bom, a gente está aí em toda parte. Primeiro de tudo, a gente está no nosso próprio site, o Cultura Pop é Rigor ali. É a forma mais fácil de acompanhar os podcasts e textos também, quando a gente escreve alguma coisa por ali também. E aí o podcast você encontra no Spotify, encontra no YouTube, no Amazon, enfim, em todas as principais plataformas aí de podcast a gente está lá. Então chegamos ao fim de mais um CF. E antes disso também, lembrando, né, que o Mark escreveu dois livros, né? A gente não é verdade. A gente tem que lembrar disso com mais frequência. A gente é muito ruim em anunciar. Eu só me lembro quando eu participo do programa do Thiago, porque ele fica perguntando o que, que a gente anda fazendo. Aí lá eu me lembro. Agora aqui eu realmente esqueço. Então. Bom, galera, então é o seguinte, eu tenho dois livros ali na Amazon. O primeiro é o Macaco da Noite, que é uma aventura, assim, meio filme noir, meio ficção científica, meio tokusatsu, uma coisa assim, meio Robert Rodriguez. Uhum. É bem nesse estilo, sobre um detetive que vai investigando o caso e vai se deparar ali com algumas coisas fantásticas aí. Então temos monstros, robôs, androides, ninjas, temos tudo nesse livro aí. E o outro é o Festa da Carne, que é um slasher passado num retiro espiritual durante o carnaval, onde temos uma protagonista, né, a Floriana Lima, que é um pouco diferente das protagonistas de slash habituais. Uhum. E é uma personagem que eu gosto bastante. O livro todo foi escrito pensando ali na frase final que ela para falar no fim do livro. O grande objetivo foi esse. E é, eu gostei muito de escrever, me divertir. Espero que quem se aventurar a ler também se divirta com a parada. Então tá ali na Amazon os dois livrinhos, O Macaco da Noite e O Festa da Carne. É, tá lá na Amazon, é, para quem assina o Kindle é de graça. É, mas mesmo para quem não é assinante do Kindle, se você acompanhar a gente ali nas redes sociais, eu sempre aviso quando eu coloco ali na promoção de PDF gratuito também. Só acompanhar lá que eu aviso. Então vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a participação da Dri e do Dré. E dos nossos ouvintes aí, agradeço aí, continuem escutando que nós fazemos com carinho para vocês. Muito obrigado, fui! Valeu! CFMC no cinema.